vontade do homem aí, gente. Vai pintar a sua, a minha e a de todo mundo. A idade do homem, olha a idade do homem, veja só como é que ela é. A idade do homem, presta atenção você que é mulher. A idade do homem, se liga aqui nesse canal. Vou mostrar pra você como é que o homem é um grande animal. Olha a idade do homem. A idade do homem, veja só como é que ela é. Veja só como é que ela é. A idade do homem, presta atenção você que é mulher. Presta atenção, sujeira. A idade do homem, se liga aqui nesse canal. Olha só, dos 20 aos 30, o homem igual urubu, não sabe o que é finesse, ele come tudo que aparece. Dos 30 aos 40, ele é águia com força e poder, olha sempre por cima e ainda escolhe o que vai comer. Dos 40 aos 50, ele é papagaio no jeito e no nome, joga a conversa fora, agora ele fala muito mais que come. Olha a idade do homem. A idade do homem, veja só como é que ela é. Falei. A idade do homem, presta atenção você que é mulher. Essa não é a vida. A idade do homem, se liga aqui nesse canal. Vou mostrar pra você como é que o homem é um grande animal. Olha essa aqui. Dos 50 aos 60, o homem é um gavião. Preste atenção no que vou dizer, é verdade, não minto. O homem gavião, já nessa idade é um sujeito distinto. Escolhe a sua galinha, cada vez que abaixa só leva um pinto. A idade do homem, veja só como é que ela é. A idade do homem, preste atenção você. Sinto que é mulher. Dizer pra vocês, mas essa é a minha idade. Se liga aqui nesse canal, vou mostrar pra você. Dos 60 aos 70, agora a idade chegou. E o homem animal, ah, é um grande com dor. Está sempre com dor, aqui, está sempre com dor, ali. A idade chegou e agora o homem é um grande com dor. Está sempre com dor, aqui, está sempre com dor, ali. A idade chegou e agora o homem é um grande com dor. A idade do lobo é o estágio final da idade do homem. Ah, esse grande animal paquera chapeuzinho vermelho o dia inteiro pra não ficar só, mas volta de noite pra casa e vai pra cama dormir com a vovó. Olha a idade do homem. A idade do homem. Diz. Só como é que ela é. A idade do homem. Quem de vocês aí você que é mulher. Dessa idade, hein? A idade do homem. A minha já passou. Vou mostrar pra você como é que o homem é um grande animal. Está sempre com dor, aqui, está sempre com dor, ali. A idade chegou e agora o homem é um grande com dor. Está sempre com dor, aqui, está sempre com dor,